protetor de Konoha, o primeiro Hokage. Um exemplo de ninja com lealdade. Sim, deixe lutar contra mim, a lenda que venceu no Vale do Fim. Isso mesmo, sou Shinobi Supremo. Força, habilidade, reconhecimento. Ver, ninguém pode deter. Luto pelo bem, não desejo poder. Generoso, mas também sou furioso. Tenho dentro de mim a vontade do fogo. Louco Tom, desenvolvi esse dom. Elemento madeira, Suikon e Doton. Lutava como um herói na batalha, que defendeu Konoha contra Uchiha Madara. Yeah, com honra e esperança, primeiro Hokage, o meu nome é Hashirama. Porque eu sou um ninja pela paz. Eu vou atrás, com a vontade do fogo eu luto pela paz. Com honra e esperança, primeiro Hokage, o meu nome é Hashirama. Paz, eu vou atrás, com a vontade do fogo eu luto pela paz. Com honra e esperança, primeiro Hokage, o meu nome é Hashirama. Guerra, sangue, desde a infância. Mas eu busco a paz, eu não busco vingança. Mais poderoso do clã do Senju, que capturou as nove bijus. Mesmo que copiem o meu DNA, minha força ninguém pode superar. Viu? Lembro na beira do rio, no meio da guerra um amigo surgiu. Fundamos Konoha pra paz alcançar, mas os tempos passaram, tivemos que lutar. Não pude concordar com o seu ideal. Traidor se tornou de amigo a rival. Mas meu talento ninja não se compara. Apenas eu não dou chance pra Madara. Que yeah, com honra e esperança, primeiro Hokage, o meu nome é Hashirama. Porque eu sou um ninja pela paz. Eu vou atrás, com a vontade do fogo eu luto pela paz. Com honra e esperança, primeiro Hokage, o meu nome é Hashirama. Paz, eu vou atrás, com a vontade do fogo eu luto pela paz. Com honra e esperança, primeiro Hokage, o meu nome é Hashirama. Hashirama, primeiro Hokage. Yeah. Escolhido por todos, mais forte, mais sábio. Mesmo após eras, deixei meu legado. Tenha certeza que será o seu fim quando você me ver em meu modo Senin. Porque eu sou um ninja pela paz. Eu vou atrás, com a vontade do fogo eu luto pela paz. Com honra e esperança, primeiro Hokage, meu nome é Hashirama. Paz, eu vou atrás, com a vontade do fogo eu luto pela paz. Com honra e esperança, primeiro Hokage, meu nome é Hashirama.